E avisa lá o sol, é 5 da matina, lua e a neblina dão um tchau. E os cães na esquina, o cheiro forte do café passa. Só quem vai trabalhar e vai na fé, seja o que Deus quiser. E ele quer de nós nosso melhor. Cê já parou pra perceber o que acontece ao redor? Não, né? Todos clamam, todos pedem, alguns imploram. Poucos ganham, vários perdem, todos choram. Nossos olhos não deixam derramar uma gota nesse mar. Nós não podemos naufragar. Se acontecer, o capitão não abandona o barco. É você, por você, sem você, você já era, é fato. E o fardo é tão pesado quanto a âncora que te faz esperar. Todos querem, poucos sabem procurar. E procuro nos olhares de milhares. O gesto tem quem se dedica a vida toda e é honesta. É isso que me importa. Quando ela abre a porta e me faz sorrir, sei que eu não posso deixar a casa cair. Vou com ginga no pé, na moringa uma ideia pra ver se dá liga, né? Vai que vinga é coisa séria. Eu aprendi não só em tempos de conflito, mas todos os dias devo estar de bem comigo mesmo. Que eu resolvi cantar minha poesia, falando neste lugar tudo que vim. Aprendi sempre que a sabedoria vinha me ensinar. Diz que eu resolvi cantar minha poesia, falando neste lugar tudo que vim. Aprendi sempre que a sabedoria vinha me ensinar. Torço pra correia do chinelo não quebrar. Tamo vivão e vivendo é motivo pra celebrar. Só pra lembrar, portas que se abrem não se fecham facilmente. Tão correndo atrás se a intenção é chegar na frente. Só que tropeça quem tem pressa e não presta atenção. E hoje mesmo antes de sair de casa, um ritual de gratidão. Elevo minhas mãos ao céu, direção e proteção. Foram mil à minha direita, até quem era irmão. Vou ali comprar o pão, fui. Coloco o fone, visto a camisa. Eu levo o celular, se alguém ligar avisa. Pede pra não roubar a brisa, pare e analisa. O nosso universo tem tudo que a gente precisa. Quanta simplicidade valoriza, pare um pouco e sintoniza. Saúde, sabedoria, som e sorriso. O brilho das crianças é tudo que eu preciso. E tô de bem com a vida e vou no balanço do meu coração nessa batida. E se quiser me encontrar pelas manhãs, é logo lá, S.A. Suíça, Maracanã. São dias que eu resolvi cantar minha poesia.